Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar só mais uma vez? Obrigado, Senhor, Deus dos céus, por termos a Tua palavra aberta, disposta e disponível para conseguirmos extrair dela Tua mensagem, os Teus princípios, os Teus mandamentos, os Teus estatutos. Tantos são importantes para o nosso coração e para o nosso viver. Nós pedimos que o Teu Espírito, que sopra onde quer, possa soprar onde Ele quiser. Que as barreiras e obstáculos dos nossos corações sejam derrubados. Que a palavra possa entrar, achar morada, ser plantada, germinar, crescer e frutificar. Ó Deus, nós pedimos que nosso coração seja boa terra para a semente do Teu Evangelho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tive acesso a um livro há algum tempo atrás. Inclusive, lembrei-me agora que num dos congressos que nós fomos com a liderança aqui da igreja, o Pia adquiriu esse livro, se eu não me engano. Pia está por aí, né? Cadê Pia? Está por aí. Ele adquiriu, olha ali, adquiriu esse livro, acho que ele já sabe qual é. E um dia desse eu estava tentando achar alguma outra coisa e encontrei esse livro. Me lembrei que eu comecei a lê-lo e não terminei. Cheguei ao segundo capítulo. E deixei ele lá à vista, porque é um livro que a gente tem que recorrer a ele sempre. A gente que pretende pregar o Evangelho e ser uma igreja relevante para a nossa época, para a nossa cultura, tem que ir a esse livro e entender um pouquinho como é que aquele autor conseguiu estabelecer na comunidade dele os princípios do Novo Testamento, fazer a igreja dele relevante no bairro dele. O livro se chama, e essa frase, o nome do livro se transformou em mantra das igrejas, se transformou em slogan de todas as igrejas que se pretendem ser uma igreja relevante. O nome do livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. O Valdemir, aquele pastor nosso amigo que pregou aqui, pintou isso no seu muro, no muro da igreja. Lá ele tem uma igreja muito grande, na Lagoa do Araçá, o muro dá umas três igrejas dessas assim. Ele mandou pintar bem grande: Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Vários e vários pastores e outros pastores, não só de Recife, do Brasil todo, assumiram essa frase como norte para o seu ministério na nossa cultura, na nossa época. Eu acho que é muito importante essa frase. Inclusive, a igreja em São Paulo, uma igreja é chamada de igreja 3P, porque eles assumiram, o nome da igreja é Proibida Pessoas Perfeitas. Proibido Pessoas Perfeitas. Eles tentam estabelecer na igreja essa mentalidade de que a igreja é um lugar de pecadores, de pessoas erradas, de pessoas quebradas, de pessoas que estão buscando o conserto. Se é que o conserto é possível aqui, de uma vez por todas. E aí, eu acho que na casa de Mateus tinha uma placa com essa frase também: Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Porque Mateus, nós conhecemos, falamos na semana passada, ele coletava impostos para o império, não era uma pessoa bem vista naquela época, que cobrava dos seus próprios conterrâneos para dar lucro a um império estrangeiro, um império romano. Ele não era bem visto. No entanto, os coletores de impostos tinham a sua trupe, tinham a sua turma. Eles tinham certamente amigos, aqueles que tinham mais ou menos o mesmo trabalho e que faziam a mesma coisa, tinha sempre um grupo. Quando Jesus chama Mateus para segui-lo, para ser o discípulo dele, o texto parece tão estranho, né, que ele levanta assim e diz: eu vou, deixa tudo para trás e vai, atende o pedido de Jesus como se nada houvesse de importante para trás. Ele diz: eu vou agora. Ele me chamou: agora, eu vou agora. Nós entendemos por que Mateus respondeu assim. Quem ouviu os sermões anteriores entendem, porque Jesus estava curando febre, leprosos, estava dando vida a pessoas novamente, pessoas mortas, estava pregando o evangelho do reino, estava acalmando tempestades, estava deixando os ventos suaves, estava operando uma série de milagres que atestava que ele era o Filho de Deus. Então, quando Mateus vê a oportunidade de seguir o Rei da Glória, aquele que comanda o universo com a palavra do seu poder, Mateus disse: eu não vou deixar passar essa oportunidade. Correu e seguiu o caminho de Jesus. Aí, o texto que nós lemos a partir do versículo 10 é como se fosse uma festa, um culto em ação de graças na casa de Mateus. Não tem gente que faz, né, aceitou a Cristo, o filho passou no vestibular, ela faz um culto na casa para agradecer a Deus a bênção. Foi o que Mateus quis fazer. Ele reuniu os amigos dele e disse: ó, pessoal, happy hour, lá em casa. Sexta tarde, festinha, chama a galera toda, eu quero dar um culto em ação de graças, porque eu encontrei a razão da minha vida, eu encontrei Jesus Cristo, o Salvador. E aí o que acontece? Ele só tinha amigos como ele, pecadores. E no dia marcado do happy hour, na hora marcada, na casa, todos lá, Jesus chega e se encontra com Mateus também dentro dessa casa. E logicamente, não estava só Mateus, estavam os amigos de Mateus, pecadores. E vocês sabem muito bem que existia nessa época uma espécie de gente, como se fossem os caça-fantasmas. Quem lembra do caça-fantasma? Eu gostava muito, aquele cara tinha um cabelo assim bem grande. Ele não podia ver alarde de fantasma que ele ia lá para espantar, para matar, para mandar embora. Existia também uma espécie de caça-fantasmas na época de Jesus, mas eram os caça-pecadores, eram os hipócritas, os fariseus. Eles não podiam ver ninguém se achando alguém, que eles queriam fazer daquele alguém nada, ninguém. Então ele sentia cheiro de alguma coisa que a religião não comporta e não ensina. Eles estavam lá para condenar. Se vocês lerem a Bíblia, o Evangelho, vocês vão ver o embate, os embates dos fariseus, dos hipócritas, dos religiosos com Jesus. E quando Jesus chegou, ele não coube na religião judaica. E foi a maior surpresa do mundo para os judeus quando Jesus veio e não era da religião judaica. Para alguns pode ser até surpresa dizer que Jesus não é presbiteriano. Jesus, ele não é pentecostal. Jesus não é ortodoxo. Jesus não tem esses rótulos. Quando ele chega, os hipócritas queriam que ele coubesse na religião. Quando Jesus está dentro da casa de Mateus, cheio de pecador, à torta direita, 3x2, para cima, para baixo, comendo, na casa toda, os hipócritas sentem um cheiro de enxofre. Chegam lá e, como sempre, queriam pegar Jesus, mas sabiam que não conseguiam pegar Jesus. O que é que eles fizeram? Chamaram os discípulos de lado. Os discípulos vieram, não falaram diretamente para Jesus, o texto diz. Versículo 11 diz: os fariseus perguntavam aos discípulos. Os fariseus já estavam tentando evitar o contato com aquele que tem a palavra que acalma o mar. Então ele chega para os fariseus e diz assim, para os hipócritas. Chega para os discípulos e diz: por que o vosso mestre, ironicamente falando, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? O que os fariseus estavam querendo dizer? Discípulos, o mestre de vocês é muito ralé. Como é que vocês servem a um mestre que se deixa contaminar com os pecadores? Como é que você serve a um mestre que senta com o pobre, com o sujo, com o bêbado, com o faminto, com o pecador? Essa foi a indireta que eles deram para os discípulos. E aí os discípulos não têm nem tempo de responder. O texto diz que Jesus, ouvindo, disse: ou ouviu, porque os hipócritas falaram um pouco alto, ou ouviu, porque ele ouve tudo. Ainda a palavra não me chegou à boca e ele ouve. E Jesus ouve aquilo e olha assim do lado e diz: ei, para com esse fuá-fuá aí, vamos parar com esse cochicho, porque os sãos não precisam de médico, é o que Jesus disse, e sim doentes. O que é que Jesus estava querendo dizer? Voltando aqui aos caça-fantasmas, aos fariseus. Os fariseus se consideravam pessoas perfeitas. Os fariseus se consideravam pessoas que seriam capazes de conseguir, pelas suas próprias ações, a salvação. Eles eram pessoas que confiavam na sua performance. Eles achavam que por eles chegariam a Deus e que eles eram perfeitos. Eles acreditavam que neles não havia nenhuma maldade e que eles eram sãos, não tinha doença alguma. Por isso que Jesus dirige essa palavra já os condenando, vamos dizer assim, dizendo: meu filho, os sãos, ou seja, vocês que se acham sãos e perfeitos, não precisam exatamente, não precisa nada de mim, não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E aí o versículo 13, veja que interessante, Jesus evoca uma passagem do Velho Testamento para colocar assim na cara dos fariseus. Como eles se consideravam pessoas perfeitas, Jesus fala esse texto aqui: misericórdia quero e não holocausto. Veja quais eram os problemas dos fariseus. Os fariseus eram capazes de chegar na hora no culto, eram capazes de sentar na primeira fila, eram capazes de levantar suas mãos e adorar de olhos fechados para todo mundo ver. Eles eram capazes de chegar com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Ele era capaz de dizer para todo mundo que estivesse na igreja, um a um, apertando mão, dizendo: graça e paz, paz do Senhor. O Senhor esteja convosco, o Senhor seja contigo, a paz do Senhor seja com você. Tudo. Ele era capaz de cumprir todos os rituais à risca. Era capaz de fazer tudo, mas eram incapazes de aceitar o diferente, o pecador. É o que acontece aqui. Eles eram capazes de promover os cultos mais belos, pirotecnias, psicodélicos, o que fosse necessário fazer, eles faziam em nome da religião, mas eram incapazes de se atrasar para o culto para cuidar das feridas do samaritano. É justamente essa atitude que Deus condena em Isaías capítulo 1. Deus disse: eu cansei dos cultos de vocês. Eu cansei das festas de lua nova. Eu cansei dos sacrifícios. Quando vocês vêm à igreja e vêm sacrificar para mim, eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo, eu não aguento mais. Eu criei filhos e eles se revoltaram contra mim. Por que essa palavra de Deus? Porque a vida do povo de Deus estava dissociada do culto. E não havia também culto na vida. É o que os fariseus faziam. Eles eram muito bons em trazer o holocausto, cultuar, mas eram ruins em ter misericórdia com os outros. E nesta casa, o que mais se precisava não era de culto. Precisava-se de misericórdia. E era esta a razão porque Jesus estava cercado de pecadores. Aí Jesus mais uma vez diz: eu não vim chamar justos, dizendo isso diretamente para eles, que se achavam justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vocês sabem muito bem e lembram daquela história de um publicano e um fariseu que chega na igreja, e o fariseu sobe assim no púlpito, e olha para o céu, levanta os olhos, levanta os braços, e ora em voz alta para todo mundo ver, e dizendo assim: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse publicano pecador. Graças a Deus que eu cultuo, que eu dou o meu holocausto, faço o holocausto. Graças ao Senhor que eu não sou como ele. E do outro lado, embaixo, estava o pecador publicano. Não conseguia nem olhar para os céus, tamanho era seu senso de pecaminosidade. Ele não queria contemplar nada que fosse de Deus, porque ele sabia que o mínimo de Deus seria suficiente para acabar com a vida dele. Ele batia no seu peito, não conseguia levantar os olhos e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Era o que acontecia aqui. Jesus estava entre aqueles que estavam precisando de misericórdia, enquanto os fariseus eram aqueles que diziam: graças a ti que eu não sou como esses pecadores. E acaba a passagem. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Por que Mateus colocou esse texto aqui? Lembra que eu falei no início da frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas? Às vezes nós confundimos as coisas e achamos que a igreja é para pessoas preparadas e perfeitas. Às vezes nós confundimos as coisas e achamos que só que todo cristão é perfeito e nunca vai pisar na bola. Algumas pessoas até dizem que preferem esperar o dia da sua preparação para tomar uma decisão por Jesus. Algumas outras pessoas dizem assim: ah, eu preciso deixar o cigarro, eu preciso deixar a bebida, quando eu deixar, aí eu vou para a igreja. O outro diz: não, eu preciso reatar meu relacionamento, quando eu voltar com meu marido, aí eu vou para a igreja. E quando eu pagar o que eu devo, o que eu roubei, eu vou para a igreja. Tudo ideias erradas que não se encaixam no banquete que estava acontecendo aqui. Eu lembro de Davi, mais uma vez, trazendo a passagem do Velho Testamento. Davi, quando foi rejeitado da sua terra, foi andar no deserto, e ele estava sendo seguido por Saul. Interessante, tem uma passagem que diz que Davi quis montar um exército, e quem ele encontrava no deserto eram as pessoas que estavam sujas, no Serasa, no SPC, não podia mais viver na cidade, o crédito na praça não tinha mais, o povo ia viver no deserto. E aí Davi chega lá e faz um exército de quebrados. No exército de Davi tinha prostituta, no exército de Davi tinha endividado, no exército de Davi tinha viciado em drogas, no exército de Davi tinha bibarrão, que a vida tinha sido tão cruel com eles, mas foi com estes que Davi conseguiu iniciar o seu exército. Se você for ver em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, e for pesquisar pessoas perfeitas pelas quais Deus fez o seu plano progredir, você não vai achar uma. Ele bota logo Raabe, uma prostituta, e foi responsável por continuar a linhagem de onde viria Jesus. Você vê, dentro do povo de Deus, Jesus chegou em Jerusalém, os discípulos cegos, teve que vir uma mulher sirofenícia, de outra nação, que praticamente não tinha contato com nada de Deus verdadeiro. Ela chega no local onde estava todo mundo reunido em um culto. E aí ela diz: Jesus, eu quero ter uma palavra tua. Jesus diz: eu não posso. Primeiro o meu plano aos judeus e depois toda a terra. E essa mulher que não conhecia quase nada chegou: Senhor, os cachorros comem das migalhas que caem dos pães dos ricos. Por favor, eu quero ser como um cachorrinho. Eu quero só uma migalha tua. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé em Israel como a fé dessa mulher. Nós vamos nos surpreender quando chegarmos nos céus. Muitos que nós reputávamos como perfeitos e certos não estarão lá. E muitos que nós rejeitávamos e achávamos que era pecador, publicano, bebarrão, viciado, estará lá. A graça de Deus é assim. Não somos nós quem colocamos pessoas lá, não somos nós que tiramos pessoas de lá. Eu quero dizer para você aqui uma coisa. Se você se vê como pecador, quebrado, despreparado, é para você que Jesus veio. Se você se vê uma pessoa que está sem esperança, desanimada, cabisbaixa, parece que tudo está errado, parece que você está no fundo do poço, não sabe nada, não conhece mais nada, olha para frente, para cima, consegue ver alguma coisa de luz, mas não enxerga a luz, tudo em volta é escuridão, é para você que Jesus veio. É para você que Jesus veio. Para você que não tinha um pingo de certeza quanto às certezas que Deus nos proporciona de céu, de maravilha, de Jesus, de sacrifício, de cruz, de pecados redimidos. Para você que não tem um pingo de certeza sobre isso, é para você que Jesus veio. É para você que Jesus veio se você se vê como doente e como pecador. Porque no reino de Deus é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não entra. Você pode entrar aqui, sentar aí e se achar perfeito, mas no reino de Deus não entra. Leia os evangelhos, você só vai ver pessoas imperfeitas, pessoas que precisavam ser redimidas. Eu vim buscar e achar aquele que estava perdido.